Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Eu prefiro lamber o asfalto sujo de merda. Gavestática! E aí, pessoal, começa agora mais uma Gavestática. Eu sou o Diego, estou aqui acompanhado do Dr. Fábio. E aí, traças? Depois de um longo tempo sem dar as caras por aqui, a Vivi está de volta. Temporariamente. Ah, por hoje, né? Por hoje. Até o primeiro choro. Um dia de cada vez. Hoje temos um especialista para falar de dessas gordices que a gente sempre cheats. Falou, né? De cheats. Cheats. Pois é, hoje trouxemos aqui uma pessoa aqui da área, né, cara? Estamos aqui com o Klaus. Olá, um prazer estar aqui. Espero que a Apple não fique mais podre do que ela já está. Já tivemos problemas técnicos antes de começar a gravação. Dois dias, né, com problemas técnicos. Vamos ver se agora vai. Então, pra quem não sabe, né, o Klaus é um carinha que já mandou alguns e-mails aí no passado do Fruta Mesmo, né? É um sorveteiro. Ele que vai, você vê, chamamos um sorveteiro pra ensinar a gente a se alimentar melhor, né? Mas eu acho que ele vai ficar meio ofendido com chamar ele de sorveteiro. Absolutamente não. Eu acho que eu sou um cara que tem a sorte de sempre ter trabalhado na vida desde os 11 anos de idade, fazendo o que ama. Olha só. Isso é sorte mesmo. Sim, não, eu realmente considero sortudo. Eu faria de graça se eu pudesse. Eu vou passar meu endereço. Uhum. Pois é, a gente já perdeu a oportunidade de chupar uns picolés de graça, né? Hoje a gente tá aqui pra... Foi uma pauta até sugerida pelo Klaus, né? Depois de tanta coisa que a gente andou falando, né? Quando o Fábio teve as pedras no rins, aí a gente ficou a comentar um pouquinho disso, né? Pô, a gente come muita porcaria. A famigerada lasanha de caixa, né? Aquela lá que... que é uma única caixinha, de acordo com a tabelinha lá, já dá 100% do sódio que você precisa no dia. Mais eu quero 5 milhões de reais, hein, pra comer uma daquela. Não. E quero uma lavanda gástrica imediatamente. Agora eu pergunto, será que o Ike não veio? Porque ele sabia que tudo que ele falasse, ele ia ser julgado. Eu acho que sim, hein. Ele falou que ele tava... Uma das últimas vezes que a gente falou com ele, né? Ele tava dizendo que ele tava lá no projeto monstro dele da academia. E agora quando ele foi chamar pra esse tema, ele disse, cara, eu tô na fase mais gorda da minha vida. É hoje. Então, o primeiro item que você tinha colocado aqui na pauta é que existe uma diferença entre alimentar-se e nutrir-se, né? Eu daria um passo ainda para trás. Comer, alimentar e nutrir, né? Comer é você ficando feliz com a sua boca, né? Tipo, você põe para dentro o que tem. Lembrando que nem tudo aquilo, aliás, a maioria do que está em comércio não é considerado alimento. É considerado comestível. Né? O que é alimento? Alimento é qualquer coisa, tá? Seja ele natural ou de síntese, que vai dar a você qualquer elemento dos grupos alimentares, ou seja, proteína, gordura, carboidrato, vitamina ou água. Vai te dar alguma coisa. Mas tem coisas em comércio que não são nada disso, né? São só... Açúcar e gordura. Desgraça. Desgraça. Conteúdo a partir de síntese química, né? Uhum. Então ela não vai te dar... Qual a pior coisa que a pessoa pode comprar no supermercado e... Salsicha. Ingerir? Salsicha. Margarina, sem sombra de dúvidas. Margarina? A margarina? A margarina a gente parou muita aqui. Muita gente fala mal, né, de margarina. A gente parou. Não, as pessoas estão falando mal porque elas são gentis. Eu prefiro lamber o asfalto sujo de merda do que comer margarina. Eu gosto desse drama na sua voz, cara. É muito ruim. Só pra você ter uma ideia, a margarina... Tem gente que gosta de fritar ovo, colocar a margarina na frigideira e botar o ovo ali, né? Pois é, a margarina tem uma coisa chamada ponto de fumaça, que é o ponto que o que está na frigideira começa as moléculas começam a se separar. Ou seja, né? Já deu pau o negócio. A margarina tem um ponto de fumaça em 120 graus. Me diz qual é a frigideira que não supera em muito 120 graus. Uhum. Causa acima da fervura da água. Aham. Uhum. Tipo, acima de 120 graus, ela desenvolve uma molécula chamada acroleína, que é basicamente câncer no estado líquido. Ela é tão ruim, mas ela é tão ruim que se você pegar qualquer inseto estúpido e colocar um pão com manteiga do lado e um pão com margarina do outro lado, o inseto não vai pousar na margarina. Ou pousa e morre, né? Não. Ele simplesmente não reconhece aquilo como comida. A natureza tá avisando alguma coisa aí pra você, né? Então, assim, o comer é o ato de, né, colocar alguma coisa na boca, mastigar, engolir, e se faz bem ou não, é irrelevante. Alimentar-se é quando você tá obtendo alguma coisa daquilo que você comeu. É quando você consegue pegar as moléculas que estão no alimento, que tem alguma coisa de bom ali, e levar para as células. Tem gente que come, se alimenta, mas não se nutre. E é por isso que existe... uma série de doenças inerentes à alimentação, porque tem alguma coisa de muito errado, né, acontecendo. As empresas, as grandes empresas, elas não estão assim, interessadas em te nutrir. Elas estão interessadas em vender. Só isso. É, vender e pura e simplesmente. E esse é o grande problema. Se você não se nutre, você não fica satisfeito. Se você não fica satisfeito, você come de novo. Uhum. Né? Quem já não foi no McDonald's, comeu um daquele trio e meia hora depois está ali dando aquelas tapinhas no estômago falando, cara, acho que eu vou comer mais alguma coisa. É porque você não se nutriu. Nossa, cara, eu não consigo. Se eu vou no McDonald's como daquele, eu fico morrendo depois a noite inteira. Olha, o meu sogro que me ama muito, ele me convidou pra ir no McDonald's, eu não quis nem sequer usar o banheiro de lá. Nesse nível, tá? Cara, ô Klaus, agora eu gostaria de saber, você já viu por um acaso uns vídeos aí que, não sei se é coisa nova ou coisa antiga, mas... A mulher que comprou um lanche há 15 anos atrás e não estragou até hoje? Não, tem esse também, né? Mas não era esse não. Tem. É um daqueles lá de comidas, invenções japonesas, tá ligado? Que é tipo uns pozinhos, que o cara vai misturando um pozinho, aí transforma num pão, depois pega outro pozinho, transforma em um hambúrguer, depois outro pozinho, transforma no queijo e faz um sanduíche. Já, não, é uma nojeira que só. Isso não é fake? Não, parece que não. Não, é verdade. Mas eu já ouvi falar que aquilo é tipo, apesar de ser agora não sei qual seria o termo, se é um alimento, uma comida, mas eu já ouvi falar que aquilo seria tipo, quase que um brinquedo, né? Mas é comestível, né? Não sei se a galera realmente come aquilo como se fosse um hot pocket, como se fosse alguma dessas coisas que você compra no mercado. Né? Eu não comeria, de forma alguma. Aquilo é bizarro mesmo. Não, até o refrigerante, até um pozinho que era misturar com água e transformar em refrigerante também. Refrigerante, chá, sei lá o que era. Quando eu dava aula em São Paulo, eu dei aula de gastronomia por 12 anos. E eu fui dar aula para umas aeromoças da TAM e lá tinha uma churrascaria e um McDonald's. Eu não como carne. Uhum. E eu fiquei 16 horas sem comer. Me recuso. Só para responder uma pergunta que algum ouvinte já deve ter feito. Tá, e se só tiver isso, você vai morrer de fome? A resposta é sim, vou morrer de fome. Não. Mas você é vegetariano ou é vegano? Não, eu como um pouco de tudo, só não como carne de boi, né? Esse mês eu parei de comer frango também. Uhum. Tá só no peixe. Cara, a carne tá muito ruim. Tipo, se você falar com qualquer velhinho, assim, você lembra qual o tamanho de um frango? Ele vai te dar um negócio parecido, sei lá, com um tablet. Aí se você for ver qual o tamanho do frango hoje, é basicamente... Bombadaço. 32 polegadas, sabe? Aí você fala, não, o que aconteceu nos últimos 30 anos que o frango evoluiu dessa forma? Isso é hormônio, vocês estão fazendo aí na granja, hein, Diego? Pois é, cara, tipo... Nossa granja é de ovos. E nós defesa, nossa granja é de ovos. Na verdade, a gente não manja tanto assim, né? Quem manja mais é meu sogro, né? Ele que trabalhou em granja a vida inteira, né? Mas diz ele que esse negócio de colocar hormônio em frango de corte, né? É. Diz que hoje em dia o pessoal não coloca até porque não compensa. É, então, o que acontece é que eles preferiram investir... Ah, pelo menos é de frango, né? Preferiram investir em melhoramento genético, né? Uhum. É, isso rola. Tanto que a galinha que coloca o ovo não é a mesma que tem na granja de corte, né? É, não é a mesma. São galinhas diferentes. A que coloca ovo é até bem menor, né? Cara, eu vi uns ovos no supermercado que eu tive pena da galinha, viu? Tem desses lá também. Lá tem todo tipo. Essa galinha, ela põe meia dúzia de ovos daquele tipo, depois ela morre, né? Não, mas sabe o que acontece? É que assim, a galinha tem fases, né? Tem uma fase em que ela tá... que o ovo ainda tá em desenvolvimento, ela tá calibrando, sei lá, o corpo dela. Ela começa botando ovo bem pequenininho, tipo ovo de codorna. Assim. É, tem um som bem pequeno, né? E depois o ovo vai crescendo conforme ele vai passando os dias, e aí bota um ovo gigantesco, assim, duas gemas e tal. Mas, ô Klaus, mas você então parou de comer carne de boi e frango, é mais pela qualidade mesmo da carne? Sim, na realidade, o lance do boi aconteceu porque quando eu fui pra Itália, lá é muito caro e muito difícil arrumar carne de boi. Eu que já nunca fui fã mesmo, naturalmente, aí eu falei, quer saber, eu vou comer uma lagosta aqui, tá tudo certo. Porra, mas aí é fácil, né? Então tá, né? Eu achei que ele ia falar, pô, só sobrou nuggets, né, cara? É que assim, eu trabalho em restaurante desde os 11 anos de idade, né, e eu sempre tive patrões que falaram sempre isso pra mim, cara, você tem que saber o que você tá vendendo, come aqui esse negócio. Ah, não, tudo bem, não, é uma salada catalana, ela tem lagosta, tem uns negócios assim meio estranhos. Eu já estava sentado na mesa com garfo e faca na mão, falei assim, tudo bem, não insisto, se o senhor quer, eu faço esse sacrifício. e desde então, eu sempre comi toda semana algo do menu para saber, para falar pro cliente, pô, é bom? Aí eu falo, claro que é bom. Mas eu acho que a melhor maneira de você convencer uma pessoa de que aquilo é bom é você ter comido, pelo menos. O garçom serve o prato faltando pedaço, né, cara? Ô, Klaus, mas você que é um especialista na nutrição brasileira, o que o brasileiro come em média, assim? Como é que é a alimentação no nosso país, assim? A gente sempre foi de arroz, feijão, né, bife e batata frita, né? Só que isso tem diminuído muito, com essa contaminação positiva cultural que a gente vem sofrendo ao longo dos anos, e digo isso assim, com muito orgulho, porque eu acho muito legal você se integrar, né, com outras culturas, e o arroz com feijão está cedendo espaço. Uhum. Né? Mas aquela coisa, né, a carne bovina ainda é pão e carne, né, ainda é algo assim muito presente na nossa cultura. Depois vem macarrão, frango, café, essas coisas, né? Mas está crescendo muito, assim, no Brasil de forma geral, a culinária asiática, né? Tanto a chinesa quanto a japonesa. E isso está mudando. Tem muita gente se preocupando com coisas, assim, mais saudáveis. O mercado dos orgânicos está em crescimento, assim, fortíssimo. Mas o mercado dos orgânicos falsificados também. E o que você acha daquele fenômeno, eu acho que até tá meio embaixo já, né? Mas teve um fenômeno aí da gourmetização, né? Que o pessoal fala, né? Cara. Dos caras vendendo um negócio, botava, sei lá, botava um condimentozinho a mais assim e falava que a parada era gourmet, né? Cara, isso aí infelizmente, isso é uma coisa que vai permear toda a cultura brasileira. Tipo, o cara gosta de pagar caro nas coisas, não adianta. Recentemente eu fiquei sem o picolé de castanhas do Pará porque o negócio custava R$40 e bateu 120. Caramba. E eu não vou pagar 120. Caramba, né, castanhas do Pará. Tipo, e aí eu ia toda semana lá na banquinha da feira, depois ia na loja e no mercado, de sacanagem mesmo, e perguntava o preço, e o cara já sabia que não ia comprar, e ele falava, 110, 115. Aí eu falava, o senhor sabe que eu vou falar, né? Eu não vou comprar por causa do preço. Aí ele falava, mas não é culpa minha, eu só tô repassando. Eu falei, então você repassa pra trás esse meu protesto. Repassa pra trás, meu amor, né? Né? De modo que as pessoas possam, né, perceber que eu não sou um banco. Uhum. Sabe? Ah, mas é que tá faltando. Tá bom, deixa faltar. Eu não vou pagar R$120. Você que tá ouvindo isso aí, não pague. Você é roubo. Exato. E sabe o que eu percebo também? Pelo menos eu vejo isso aqui muito aqui no Rio, né? As pessoas, elas pagam um preço alto por uma coisa que não é boa. Não é gostoso, não tem, só porque tem uma marca, um nome, aí é caro. E isso eu não entendo, cara. Eu entendo. Esse ponto operando do brasileiro. Eu entendo e vou te explicar exatamente o que acontece. Isso aqui é a forma que nós temos. Atenção, o povo que é, digamos, politicamente correto, avança aí uns 20 segundos. Mas eu vou explicar exatamente o que as pessoas fazem e não tem coragem de falar. Eu não quero fulano, sei lá, pobrinho ou faveladinho do meu lado. Então eu vou pagar R$20 esse café porque eu sei que fulano não vai aguentar entrar aqui e consumir, ficar aqui na mesa e me encher o saco. É mais ou menos o que acontece. Ah, será, velho? Cara, eu já vi isso direto, já vi pessoas falando, admitindo isso pra mim na cara dura. Uhum. E aquela coisa, você seleciona os clientes pelo preço. Uhum. Mas assim, pode ser que realmente role esse tipo de coisa, mas eu acho que também tem o lance da a galera vender uma, como se fosse uma experiência, né? Eu acho que é desinformação. Não, mas eu digo assim, tipo assim, o cara se colar, colou. Não, não, veja bem, foi uma coisa que eu escutei num braincast que eles fizeram acho que um ou dois anos atrás, de café, né? Os caras chamaram um cara, aquele especialista de café, falando lá daqueles cafés mais requintados, falando e tudo, né? E em algum momento eles falaram da loja da sereia. Ah, né? Certo. Sereia Verde. Café Ralo. Isso, essa mesmo. Aí é isso que eles estavam comentando lá que é o preço bem mais caro, né, e tal. E por que que a galera vai pra tomar um café daquele, assim, que é um café bem normal, na verdade, né? Aí eu comecei a argumentar, pô, será que não é aquela experiência daquele café que a gente vê em filme, com copinho, que você senta lá no lugar pra relaxar e tudo, aí os caras acabam meio que pegando esse negócio da marca e essa parada de querer vender uma experiência, taca o preço lá em cima e a galera acaba comprando porque, sei lá, acha legal, sei lá, às vezes até nem gosta, mas é uma coisa até meio Black Mirror, né, aquele episódio lá da terceira temporada, né, do Nosedive, né, que a menina vai lá, vê aquele café lindo, tira uma foto, depois vai tomar, é uma bosta o café, né? Tipo isso. Sim, o primeiro episódio. O primeiro episódio da terceira temporada. Às vezes eu acho que tem um pouco disso também, sabe? A galera vende uma experiência. Por exemplo, abriu lá no lá em Maceió, quando abriu o Caramba, qual o nome daquele negócio que você gosta, Vi? Do Outback. Australiano? Outback, né? Quando abriu o Outback lá em Maceió, eu nem tava morando lá na época, mas meus amigos falavam que era impossível achar uma reserva lá, sabe? Você não conseguia entrar no negócio. Porque tinha muito daquela experiência. Porra, mas pô, você não vai comer no Outback? Todo mundo aqui come no Outback. Você tem que comer também, sabe? Pra dar, ter uma opinião da comida. Eu acho que tem um pouco dessa parada também, né? Vira meio que uma modinha, né? É, foi por isso que eu comecei a assistir Game of Thrones só na terceira temporada. Não. É, fica, eu acho que tem muito de moda mesmo. Aqui em Mouro mesmo, você percebe quando o lugar, se a comida é realmente boa ou não, depois de uns 3 meses. Se o lugar tá aberto ainda depois de uns 3 meses, 4, é porque a comida deve ser boa. Agora, se fechou, é porque só era moda mesmo. Tem lugares que quando você... Né? É, porra, isso daí é impressionante, nossa, cara. É impressionante como aqueles tinha no shopping, acho que tinha 1 ou 2... Tinha filas. Sim. E eu passava, vinha aquela fila, eu falava pro Diego assim, eu tenho vontade de comer, mas é uma fila tão desgracenta que eu não vou nessa fila desgracenta também, pra, né, pagar R$7 num picolé que eu não tenho certeza se é bom. Eu falo assim. Sete? É, na época era 7, o mais simplesinho, assim. É, o mais simples. Aí eu falo assim, eu não vou. O de limão. Aí um dia não tinha uma alma. Aí eu falei, ah, agora eu vou. Mas depois de um mês fechou. Mas eu tomei, antes disso, menos, ficou os caras lá esperando uma alma aparecer, né? É, a gente via lá sempre vazio a parada. O negócio que há pouco tempo atrás eram filas e filas. Isso aconteceu um pouco com os food trucks, né? Eu tava lendo a reportagem que muita gente investiu dinheiro nisso e perdeu, cara. Então, sim, é isso que não eu tem acho nem que... regulamentação, né? É. Uhum. Isso que eu acho que tem um pouco dessa parada de vender uma modinha, sabe? Não, e começa a vender coisas, às vezes, que até coisas que já existem, aí o cara bota, dá um tapa, que nem a gente tá falando outro dia, né, Vi? Parece que tem uma moda, não sei nem se tá na moda, já saiu de moda, sei lá, que era salgadinho no copo, né? Eu disse, como assim? Tem, ah, coisa, tem alguma coisa diferente nisso? Não, é salgadinho, tipo coxinha, essas coisinhas assim, salgadinho, botar no copo plástico e o cara vendia, e falar como se fosse um quase um prato, sabe? Ó, aqui a gente tem salgadinho no copo. Eu, como assim, cara? Então... Qual é a parada disso? Eu tenho um copo em casa, eu posso fritar uma coxinha e colocar no copo, sei lá o que é. Ó, lá na Itália tinha um cara que fazia um risoto babaca, assim, nada demais. E ele tinha uma folha quadrada em ouro, né? E ele colocava assim como decoração a folha de ouro no prato. Uhum. O guardiero marquese, o cara. Aí a gente, eu falei com o meu professor, falei, prof, o que é isso aí? Ele tá vendendo o quê? O arroz ou a folha de ouro? Aí ele olhou pra mim, deu aquele sorriso assim, daqui a 2 meses isso some. E realmente. E a impressão que dá é que esse cara da folha de ouro, ele já tá inventando outra coisa, né? Depois. Tranquilo, é que nem o cara querer fazer sorvete com nitrogênio líquido e servir. Pra servir ele precisava de um martelo, porque o negócio virava sei lá o quê, tipo. Ah, teve uma parada recente, eu não sei se também já saiu de moda, mas tá. A gente até chegou a tomar, não foi, Vi? Aquele sorvete que era na pedra. Nem sei se isso existe aí, né? Posso te dar uma notícia feliz? Ah. Esse sorvete feito numa chapa gelada, né? É comida de rua na Tailândia, tipo, é podrão. Uhum. Sabe a raspadinha daquele velhinho que ele tá comendo com a colher e quando você vai, moço, me dá um sorvete, ele limpa a colher no avental de idade? É mais ou menos isso. Uhum. Então, a gente tomou, a gente até achou legal, mas pô, não tem nada de especial, sabe? Não é, e às vezes não é porque... E é super caro, cara. Sim, é aí caro, que tá, o sorvete, olha e é só. E é um sorvete ok, assim. Não, o não negócio, é nem sorvete. É que é pra você ver o cara fazendo, assim. Pô, o cara tá fazendo uma obra de arte ali, olha só. Ele tá batendo, deve ser chique. A diferença é que ele misturou a calda pra mim, no meu lugar. Agora, quem come direito no Brasil são as mulheres, viu? É, Vi, fala aí. Mediamente, a mulher come qualitativamente, né, melhor que o homem. Ela come muito mais verdura, fruta fresca, né? O homem já fica comendo tranqueira mesmo. Eu como mesmo, tipo, melhor que você. Aqui em casa é a mesma coisa. A sua esposa é vegetariana, que você tinha comentado, né, Fábio? Ela é vegetariana. Vegetariana. Mas ela agora a gente foi... tá no kefir. No kefir. Eu não sabia nem o que era isso, cara. Você tá falando disso. Eu achando que você tá falando de cachorro, cara. Não. Mas você perguntou o quê do vegetariano? Ah, não. Ela é vegetariana por ideologia ou é também por alguma coisa de qualidade de vida, alguma coisa assim? Por ideologia, primordialmente. Ah, tá. É, acaba tabela, acaba comendo melhor. Eu até acho que você ser... Bem, eu não sei, né? O Klaus aí pode explicar melhor, mas a impressão que eu tenho é que você ser vegetariano é um... É como se fosse uma evolução, assim, né? Alimentícia, né? Não sei. É, não, na realidade, o que aconteceu, a carne seja ruim. É a carne que é produzida pela indústria alimentícia, ela é ruim. Se você tiver uma chácara e o seu avozinho tiver lá, sei lá, duas vaquinhas, três galinhas e tal, pode comer tranquilamente, desde que ele cuide bem do animal. Acho que inclusive você deve, porque eu acho que tem vitaminas na carne que provavelmente você não vai encontrar em vegetal. Provavelmente não. A vitamina B12 você só encontra na carne. Então. E ela é super importante pro corpo humano. Só que aí é o problema. Se eu, por exemplo, tem um animal, cuido dele, eu não vou conseguir matá-lo. Isso já me aconteceu. Não, e... jamais. Olha, matar eu não comer, vou conseguir. Comer animais conhecidos que você deu nome, não rola. Pois é. Não, vai morrer a de gente... velhice. Então, a gente tem vaquinhas lá, que a gente, meu pai, a gente tem um espaço, né? Além da granja, tem um pasto lá que tava criando mato, então meu pai colocou lá umas vaquinhas lá pras crianças, né? Pras crianças. Pra fazer. Pras crianças, assim, né? Entre aspas, né? Porque ele compra o bezerrinho, engorda e vende a novilha, né? Pra dar dinheiro pras crianças, na verdade, né? Fazer a poupança pras crianças. Aí, tipo assim, aí até chegou-se a cogitar de ficar com uma vaquinha. Aí eu falei, jamais. Eu não comerei. Aí a minha mãe riu e falou assim, não, acho que é melhor mesmo não. Seu pai não vai ter coragem de matar. E aí quem vai matar? Eu falei, é você. Ela, não, jamais. Eu não vou matar. Aí ficou nessa e falou assim, então não vou vender tudo. Não vou ficar com nenhuma não. Então a gente já convencionou que todas as vaquinhas que a gente compra, a gente vende. A gente não fica falando. É, né? Aí depois o cara lá mata e vende pra gente, a gente nem sabe, né? Importante é não saber, né? Isso daí eu acho que até renderia um assunto pra um outro Gavi Estática, mas é uma coisa que eu acho engraçado, e eu me incluo nessa, né, que acho que a grande maioria dos não vegetarianos são muito hipócritas, né, cara? Concordo. É, isso, esse tipo de coisa tá, é recorrente, né, na grande maioria. Tem sempre aquela parcela de gente que fala, ah, não, bicho é pra comer mesmo, né, então beleza, mas tem outros, cara, que é assim, né, come pra caralho numa churrascaria, mas não aguenta ver o bichinho sofrendo, né? Olha, eu já tive vizinho na Itália que ele tinha produção de boi e porco. É, porco morrendo, na boa, você não tem vontade de comer nunca mais porco na sua vida. Porra, porque parece um ser humano, tá? O porco grita muito. Até em filme eles colocam efeito sonoro de porco morrendo, né, cara? Pra, em filme de terror até. Tipo, galinha não traumatiza tanto, com exceção daquelas que saem correndo sem cabeça. Peixe ou não com a cabeça pendurada. Tanto. É, e eu já passei 3 meses do verão de 97, protegendo a Gertrude, que era lagosta lá do restaurante. É, eu dei até nome a ela, você pode perceber. Aí todo cliente que ia lá, eu quero uma lagosta, claro. Aí eu ficava na frente da Gertrude e indicava as outras. Pois não, é qual que o senhor escolhe? Porra, tem uma grande? Gertrude começou falava, a ficar gordinha, hein? Gertrude foi enorme, mas aí no final do verão o chefe foi lá, pegou e colocou. Ele pelo menos foi humano, eu pedi a ele que colocasse um pano branco nos olhos dela, ele colocou, depois ele pegou a faca e cortou lá no meio. E cozinhou. Eu lembrei agora daquele episódio dos Simpsons, você já viu? Do Homer criando a lagosta. Era você, sim, né? Sim, só que eu não comi. É o Homer. Ele comeu e chorava, né? Ele cria uma lagosta, ele começa. Acho que até a princípio era pra ele comer mesmo, ele tava criando, eu não lembro agora. Mas aí ele começa a ter carinho pela lagosta e não aguenta, né, cara? Ele não consegue. Só que, eventualmente, dando spoiler do episódio, né? Eventualmente ela morre, então ele, pô, tem que comer agora, né? Só que ele começa a comer e acha uma delícia. Só que ele come chorando, sabe? Ah, que delícia. Aí dá aquela chupada. E não quis dar pra ninguém, né? Dá aquela chupada na pata. Sozinho. E começa a chorar, assim. Alguém vai comer ali. Não, não, deixa ela aqui. É, mas ai, ai. Parece que o futuro... Eu até mandei um vídeo desse pra vocês recentemente, né? É a carne feita em laboratório, né? Sim. Que é o bicho não sofre, né? Só que é caro. É, por enquanto, né? Eventualmente, né, cara? Por enquanto, sim. É. Eventualmente. Bom, mas o que realmente ajuda a gente comer porcaria é a questão da praticidade, tá? Sim. As pessoas não querem simplesmente comprar, sei lá, uma abobrinha, abobrinha, lavar a abobrinha, cortar a abobrinha, cozinhar a abobrinha e finalmente comer a abobrinha. É mais fácil abrir um Cheetos. Sim, com certeza. Não é só cortar a abobrinha, né? Porque você tem que cortar a cebola, cortar a alho. Pois é, não dá pra comer a abobrinha pura. Colocar pra fritar. Não, mas isso, esse ponto da praticidade, inclusive, é uma coisa que eu sempre caio nessa quando eu começo a cogitar será que eu conseguiria ser vegetariano, por exemplo? Aí eu sempre caio nessa questão de praticidade ou preço, sabe? Sempre tem essa parada. E dá trabalho, que, viu? O que me leva até uma parada que eu ouvi uma vez o Merigo lá no Braincast comentando, não sei se ele tava citando algum médico, algum nutricionista, não lembro agora, que tava dizendo assim, não, em questão de dieta, como é que a gente faz e tal, aí o cara falou, você pode comer o que você quiser, você quer comer doce? Pode comer. Mas vamos fazer o seguinte, você vai ter que fazer tudo que você for comer. Você quer comer um sorvete? Você tem que fazer o sorvete, sabe? Que diz que é nessa que a galera acaba parando de tomar o sorvete, sabe? É nessa que eu me ferro, né? É, você se ferra, no caso. Mas tipo, você quer comer um doce, um bolo, alguma coisa? Não, você não vai comprar o bolo, você vai fazer, sabe? Eu tô nessa desde os 11, nessa filosofia. Só como que eu faço? É, pô, mas você também é você é uma parcela da sociedade. Cara, eu vou te contar exatamente o momento que a chave virou. Eu tava em casa e eu nunca gostei da comida da minha mãe. Aí teve uma hora, eu sempre fui um cara crítico. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, na boa, esse teu arroz tá muito ruim. Ela me olhou assim... Cara, que filho péssimo. Você faz melhor. É. Você faz melhor. Aí eu olhei bem na cara dela e falei, você quer saber? Põe o banquinho na frente do fogão. Põe o banquinho. Agora eu vou fazer. Sou eu que cozinho. É, botou o ratinho na cabeça, né? O ratinho começou lá. Yeah. Puxar o cabelo. É, puxar o cabelo. Depois que a gente se casou, a gente começou a comer melhor. Depois que o Luke começou a comer, né? É verdade, depois, né? Que... Porque a gente... Acho que como a gente já tá meio podre por dentro, a gente tá tentando dar uma criação melhor pro Luke, né? Então tava seguindo a risca aquela parada de não dar doce até os 2 anos de idade, não sei o que lá, eu, né? Eu comecei a comer um pouco melhor na gravidez, porque eu não podia comer muitas coisas que me davam azia, né? Aí depois, quando comecei a amamentar, eu precisava comer um pouco melhor pra dar um leite melhor, né? É, porque qualquer porcaria que você comia, né, já dava gases nele. Isso vai refletir, sim. Refletia, tudo que eu comia refletia, então eu tava comendo bem direitinho. Calhou que quando eu parei de amamentar, o Luke começou a comer também, né? A gente e a pediatra recomendou, falou, olha, você vai fazer a comida pro Luke, então em toda a refeição dele precisa ter uma proteína, um carboidrato e pelo menos uns 2 vegetais você precisa ter, no mínimo uns 2 vegetais. O prato tem que ter 4 cores, no mínimo. Comer M&M. Aí, a gente começou a comer melhor, por causa do Luke, assim. Porque o Luke come, assim, é regradinho, ele come direitinho e come bem. É, e você começou a fazer um prato pra todo mundo, né? O Luke nasceu pra equilibrar a força, né? Porque eu falei, eu não vou ficar fazendo comida pra mim, pro Diego, e comida pro Luke separado, né? Já que o Luke pode comer já a mesma... Quando o Luke começou a poder comer a mesma coisa que a gente... Então todo mundo come, na verdade, é a mesma coisa que o Luke. Não o Luke come a mesma coisa que a gente, né? Resultado, tá todo mundo comendo bem agora. É, deu uma boa melhorada. Às vezes dá uma avacalhada ainda, né? Mas deu uma boa melhorada mesmo. Ah, tinha uma época, pô, que a gente não conseguia passar semana sem umas 2-3 vezes na padaria comer, sei lá, comprar Sonho, Carolina, essas... Coxinha. Coxinha nem tanto, né? Às vezes, mas... Bomba. Esses doces, essas coisas assim, nossa, é direto, a gente comprava. E você entra num assunto que é bem problemático conversar com quem realmente não quer melhorar a própria alimentação. Porque tem coisa que a gente come e ela não te dá nada, sabe? É caloria vazia, te dá refrigerante, alegria, por Klaus. Exemplo. Te dá alegria. Alegria. Sim, concordo. Felicidade com cubinhos de diabetes, né? Não, mas depois que a diabetes chegar, a diabetes que é a vilã, não é o docinho. Não vem botar a culpa no docinho, não. Imagina. Nem na coxinha, pô. Hoje em dia a gente faz coxinha na air fryer. Olha, então não tem problema. Aí é saudável. É que nem uma vez chegou a mãe da Viviane, foi no mercado, viu lá um pacotinho de torresmo, sei lá o que era. Torresmo assado. Aí era torresmo assado, né? Aí chegou a senhorinha lá, parou de lado dela e falou: ah, esse daqui é bom, dá pra comer um monte, porque não é frito, é assado. Claro, é aquela galera que põe o chocolate no congelador achando que vai emagrecer. Tem essa, eu nem sabia. Tem, só porque eles falam, É, porque eu falo o seguinte, tipo, o chocolate tá duro, então eu vou demorar mais pra comer, e porque ele tá duro, eu vou ter que usar a energia do meu corpo para aquecê-lo pra poder comer. Então, eu vai chegar mais, talvez. É. Eu estou gastando mais energia. Cara, mas é porque quem quer se enganar fala qualquer coisa, né? Que nem minha mãe, na época, tá fazendo dieta lá, às vezes ela falou, e aí mãe, você fez aí a dieta, você fez exercício, alguma coisa? Eu disse, meu filho, mas eu andei tanto nesse shopping, que eu acho que deu uma caminhada, viu? Tá bom, tá certo. Porra, tinha um colega meu, ele é terapeuta tântrico. Né? E antes disso ele era personal trainer, sei lá. E aí ele colocava os alunos dele pra ficar subindo e descendo escada no shopping, era o treinamento. Escada rolante, né? Aí pode. Agora, tem um toque que eu queria dar nesse assunto, que é o seguinte: comprou um negócio, olha a etiqueta. Tá? Se tem ingredientes demais, não compra. Vou dar um exemplo bem claro. Saquinho de maçã do McDonald's tem 4 linhas de ingredientes. Tipo, na maçã. É só maçã cortada. Aquela maçã cortada. E ela não fica preta, tá? Ah, não fica? Eu nunca reparei, nunca não nem fica. Vi. É que eu não vejo as crianças comendo maçã. As crianças todas no shopping estão comendo ou nuggets ou batata. Então não... Ah, e tem outra coisa. O tal corante carmim, vermelho cochonilha. Bordô, isso é feito de sangue de piolho, tá? Só pra... Não tô zoando, isso é verdade. Não é piolho, é cochonilha. Tipo, cochonilha é tipo um pulgãozinho que tem na planta. Olha só! Olha só, exatamente. É conhecimento de causa. Fala aí, Viviane, o testemunho seu aí. Conhecimento de causa. Eu tenho alergia alimentar. Eu não posso comer salsicha. Salsicha dessas que... A gente descobri salsicha de frango, salsicha de peru, eu posso. Eu não posso comer salsicha tradicional. Foi recentemente, não foi? Você não tinha isso. Foi de uns 3, 4 anos pra cá. Foi de uns 3 anos pra cá. Foi comer um hot dog aí e a Vi se lascou toda, cara. Pra você ter uma ideia, outro dia eu pedi um hambúrguer de um lugar que vende também cachorro-quente. Eu tive alergia, porque eles devem ter feito o cachorro-quente ou a salsicha fritada na mesma chapa do hambúrguer. Eu fiquei ruim. Eu tive coceira. Uhum. Podrão. Você não sabe podrão, a quantidade de clientes que vem até mim. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu falei, então você vem no lugar certo, porque eu não uso corante mesmo. Uhum. Cara, sabe um bagulho que... As poucas vezes que eu comi, eu senti o césio de 137 entrando no meu corpo. É aqueles bolinhos que vendem de embalagem no supermercado, né? Tipo Ana Maria. Bolinha Ana Maria? Sim, bagulho, cara. É um cheiro ruim, né? Eu acho um cheiro muito forte, aquele bolinho. Que segundo o Family Guy, a única coisa que sobrevive é uma guerra atômica. Eu sinto quando eu abro... Eu abria, né? Já comi esse negócio. Tem um cheiro esquisitaço, assim. É um cheiro de química, de indústria mesmo. É, cheiro de fábrica. É, cheiro mesmo. Ah, não se preocupa, não. É só dióxido de titânio. É nutritivo. Isso é engraçado. Porque a gente começou o Luke vai começar a estudar agora, né? E a gente, quando começou a ir nas escolas e tal, aí teve pra conhecer, né? Aí as pessoas começavam a apresentar a escola e apresentar a rotina da escola, né? Aí teve uma das pessoas de uma das que a gente foi, de uma das escolas, que comentou, aí é o seguinte, alimentação você traz de casa, um lanchinho pra ele, tudo, aí ela frisou, mas não pode, guloseimas, tá bom? Traz alguma coisa aqui certinha, disse, ah, tá bom. Aí disse assim, vocês podem trazer um todinho, trazer um bolinho Ana Maria. Aí eu pensei, cara, o que é guloseima pra essa mulher, aí cara? Aí eu falei assim pra ela, eu peguei e falei assim, não, pera, por guloseima você está entendendo chocolate, chiclete, bala, essas coisas? Ela, uma colher de açúcar, não traz uma colher de açúcar pra ele, tá bom? Bom, eu queria puxar um assunto. Puxa. Que é o famoso, a nutricionista mandou. Eu queria deixar um recado aqui, sobretudo para a Daiane, a nutricionista que me ajudou a me informar mais. E eu comecei conversando com ela do tipo, vem cá, nutricionista sabe mesmo o que tá falando? E tem alguns que vão muito na modinha, né? de manhã, você tá em casa. Não, faz uma tapioquinha. Eu falei, sério? Opa, chamou, chamou? Não, mano, é esse o ponto, tipo, considerando assim, eu não sei se todo mundo tem equipamento certo pra fazer a tapioca, você tem que nem aquela a moça que fica lá na barraquinha e tal, vai sair uma porcaria. Ou então, pega a banana, bate com gengibre e chia, que é um negócio que, sabe, solta uma baba impressionante, e bebe, é super gostoso. Aí eu falo, não, cara, é nojento, taca. Pô, mas você falou na tapioca aqui, acendeu uma luz aqui, tapioca é vilão ou é coisa boa, cara? Porque ela é boa, mano. É todo dia que eu tenho vontade de comer tapioca. Tá, não, eu tenho tipo, vontade de comer todo dia, então tudo bem. Eu não, a minha cultura não tem esse lance de tapioca, então é quando você vai no nutricionista, parece que o cara, sei lá, puxa, é que nem horóscopo, né? Você é de Áries, então vem cá, ó, sua dieta é essa aqui. Aham. Não, pô, cara, você que é profissional, faz isso não, tipo, não tem esse lance de, vem aqui e pesa, que eu vou te falar até o que você comeu anteontem. Não, faz um exame direito, sabe? Come batata doce, sacia fome. De 6 em 6 meses, todo mundo tem que comer as mesmas coisas, porque tá na moda. O nosso planeta é tão rico em alimentos, com certeza deve ter alguma coisa que me agrade e que não me faça engordar só de ver. E tem essa coisa também, né? Tem o biotipo de cada um. Pô, eu por exemplo, eu tenho barriga, tá? Sou esportivo, faço muitas coisas, fui até maratonista e nunca me deu problema. Eu sei que na minha idade, já com 40 anos, isso vai me dar problema, então eu vou tentar reduzir o máximo que eu posso, mas, cara, é o meu biotipo. Uhum. Respeita isso. Mas você tem que perder a barriga. Sei lá, o nutricionista fala muito isso. Você tem que ser magra. Cara, eu já corri uma maratona ao lado da menina que era magra, tá? E ela foi fazer a largada, ela quebrou o fêmur fazendo a largada. Se ela tivesse uma barriga, talvez, né? Ia amortecer ali, ia ter algum negócio. Talvez. De cair, não talvez, ia quebrar, né? O nariz, por exemplo. Pois é, ela quebrou o fêmur. Tipo, ela não quebrou o fêmur caindo, cara, ela só caminhou. O fêmur é complicado, sabe? Hein? Eu acho pois que ela tinha uma osteoporose aí. Sei lá o que ela tinha. Cara, eu já dividi apartamento com um indivíduo. Ele era, assim, muito magro. Esse estilo Slenderman, sabe? Nossa. Magro pra caramba. Só que ele só comia todos os dias, assim, era hambúrguer, um dia hambúrguer, outro dia pizza. Um dia hambúrguer, outro dia pizza. Um dia hambúrguer, outro dia pizza. Porra, o cara não engordava, cara. Eu não entendo o que acontecia ali com aquele cara, bicho. Ele deve ser muito ruim por dentro, porque, porra... Eu tenho um cunhado chamado Stefano, que mora na Itália, na cidade de Venezia. E quando ele vem aqui, a gente passa vergonha. E quando eu digo vergonha, não é vergonha do tipo, ele arrotou fora do... Não, é vergonha estilo olímpico. Você vai na churrascaria, tem fila de garçons na mesa dele. Os garçons não é pra servir, é pra cumprimentar ele, né? Tipo assim, ele acha que a peça de alcatra é só pra ele. E o filho dele, sabe? Sabe quando você tem aquele prato de pudim que você pega um pedaço e vai até lá pesar? Ele pegou o prato grande. Ele pegou o pudim. Pegou a bandeja. E aí o pai falou, não. Aí ele falou, o pai falou, não. Manda ver aí, garoto, manda ver. E o moleque comeu. Tipo, a gente ficou na churrascaria 2 horas e meia. Eu tava passando vergonha. Eu tava azul, amarelo, verde. Não sabia mais onde enfiar a cara. Aí a gente foi pra casa. Sabe o que ele perguntou? O que tem pra jantar? Né? Não, ele perguntou o que tem pro jantar. Eu falei, cara, você acabou de jantar. E ele é magro, tá? Magro de ruim. Eu acho que ele tem uma solitária. Eu não tenho um solitário, ele tem um simbionte dentro dele. É o Alien, né? Ele abre a boca, sai um... Simbionte sai um abre um a boca junto, aí o simbionte come. Ele não. Uhum. Tem gente que é assim, cara. Fazer o quê, né? Pois é sua prima, Vi. Qual delas? A Márcia? Não, Amanda, né? Amanda que come pra caramba. A Márcia também, rapaz. Né? E ela é menor, elas duas são menores que eu. Como é que pode? Pode. Já eu, por exemplo, tô pesando 70 quilos. Se agora à noite eu comer um bombom de chocolate, amanhã eu acordo com 73. Caramba. Pois é. Puta que pariu. Entendo, cara, te entendo. Se eu ver o bombom de chocolate, amanhã é 85. Uhum. Cara, isso é uma coisa que eu não sei. Eu acho que eu tenho uma maldição do Stephen King lá, sabe? Porque... A do cigano lá? Do cigano. Que eu quando era criança, eu engordava pra caramba também, sabe? Eu cheguei aí nutricionista também, mas depois de uns 12, 13 anos, assim, cara, nunca mais engordei, velho. Cara, comendo, no máximo ficou com um buchinho assim, mas depois eu perco, cara. Cara, dá um nervoso. Às vezes eu faço bolo. O Diego come 90% do bolo. Eu como 10% do bolo. Depois eu olho no espelho e já tô meio gordinha. Você começa a engordar. Você começa a fazer muito bolo, muito doce, muitas coisas. Começa a engordar. E o Diego nada. E ele come todo o doce. Ele come todo o bolo. É, levantando muita caixa de ovo, menina. Ah. Sei. É, e ovo é proteína, né? Então... Ele é aquele cara que pega o bolo inteiro, corta só um pedacinho e pega o bolo, né? É, né? É quase isso, só que eu vou pegando aos pouquinhos, você não nota, né? Mas o que é pior, é açúcar ou gordura? Eu recentemente, inclusive, tenho um documentário na Netflix sobre isso, muito sério, sobre dois gêmeos idênticos. Ah, eu vi esse documentário. Um mora em Nova York, outro mora em Londres, e nos Estados Unidos o vilão é o açúcar, na Inglaterra o vilão é a gordura. E aí eles fizeram testes. Bom, só pra matar aqui, o cara que se entupiu de doce emagreceu. O cara que comeu só gordura ficou quase diabético. Ah, é? Não sei, eu achava que era o contrário. Não. Só que, no final das contas, o que realmente faz mal é a combinação dos dois. Ah. Porque assim, o seu corpo ele tá programado pra rejeitar excessos de gordura. Se você pegar, sei lá, um tablete de manteiga e dar uma mordida nele, você não vai conseguir dar uma segunda. Uhum. Você pegar, sei lá, um quilo de açúcar, pegar uma mega colherada de açúcar e enfiar na boca, você não vai levar uma... Tipo, você tem que ser muito problemático pra começar uma segunda colherada de açúcar. Tipo, eu não conseguiria nem engolir esse açúcar. Só que, se você, sei lá, o sonho de padaria, que é a combinação perfeita, 50% de gordura, 50% de açúcar, com aquela glaça em cima, nojento, paca. Então, assim, aquilo ali te sacaneia de múltiplas formas, porque é como se fosse um hack pro seu organismo. Tipo, a gente não tem defesa contra aquilo. Parece que, sei lá, não recebemos a atualização 2.0. Não precisa se defender de uma coisa tão boa, cara. Mas é que tá. É, quando você come muita gordura, o seu organismo fala, não, para com isso. Saciedade já chegou, para, vai dormir, sei lá, vai fazer outra coisa. Uhum. Come muito açúcar, para com isso. Mas quando você come os dois juntos, sei lá, cara. É o crack, que né? Fala, meu marido tem dois empregos, eu não preciso passar por isso, tá? Passa, eu não vou opinar. É bem isso que acontece, então. E as empresas sabem disso. E se aproveita. Não é a Coca-Cola, né, cara? Que tem tipo... Ah, não vou lembrar agora as medidas, mas é um negócio absurdo de açúcar, só que eles colocam sódio pra... Não sei se é sódio também, é outra parada. Colocam um produto pra evitar que você vomite. É, que aí você acaba conseguindo, né? É. Beber todo o açúcar mas junto. Mas o treco é nojento. Até um lance que a gente conseguiu meio que tirar daqui de casa pra refrigerante. Não, refrigerante eu não sinto falta não, cara. Cara, não isso toma. Foi uma coisa que eu não sofri, eu cortei e não sinto falta nenhuma de refrigerante e... Mas doce, porra, doce, de forma geral. Doce, complica, né, cara? Mas você não faz? Eu não falo nada, eu como sorvete todo dia, como doce todo dia. Você não faz, Fábio? A Renata não faz também? Vocês não fazem doce? Cara, ela faz, mas o que acontece? Ela faz o... Ela inventa uma dieta chamada low carb, né? De fazer essa dieta aqui. O problema é que ela faz o low carb e ela é vegetariana. Come proteína. Aí todo doce que ela faz é doce low carb, a maioria das vezes, né? Assim, é bom, mas não é tão gostoso, né? Quanto um doce de verdade, né? Não. Doce de verdade. Não é doce de verdade, é imitação, né? Tipo, você não faz. O povo vegetariano também, que faz aquelas imitações de carne, não sei o quê. Não, aquilo não é carne, pô. Que nem um restaurante que eu vi em Nova York, que fazia um sanduíche lá, vegetariano, só que o hambúrguer tinha até uma... coloração, assim, de sangue dentro da carne, porra, mas... Uhum. Sou muito contra isso, cara. Tem povo aqui que faz pão de queijo sem queijo. Chama de outro nome, pô. É, pô. É com queijo de mandioca. Eu falo, cara, chama de outro nome. Que nem, eu faço coxinha. O recheio é feito de jaca. Eu falo, chama de outra coisa. Coxinha é coxinha de frango. Exato. Você já comeu coxinha de jaca? Já, é boa. Gostei muito. Mas não é coxinha, cara. Aí é que tá. Concordo com você integralmente. Chama de outro nome. Jaquinha. Delícias Kojaka. De jaca. Kojaka. Ótimo. Ótimo. Vamos patentear isso aí. É. Ótimo. E a galera que faz isso, pelo menos aqui no Rio, né? Pessoal da, assim, lá da Zona Sul, que inventa feiras vegetarianas. Cara, é muito caro, cara. Uhum. Nego, mete a mão nessa moda também, voltamos a esse assunto, né? Essa modinha, assim, de comer saudável. Cara, é muito caro. O quanto custa saudável, ser saudável. É. Comer saudável, muitas vezes, custa muito caro. Ó, eu vou na feira, eu ia, né? Agora faz tempo que eu não vou. Que a melhor coisa comprar. Da feira é pastel, tá? Aqui tem um de costela, menino. Aí tem a feira que aqui é do produtor, né? Direto do. São só os produtores mesmo. E só que tem uma galera que vende produtos orgânicos. Cara, é tipo assim: é o dobro, às vezes o triplo do preço. Uma beterraba orgânica é tipo quase o triplo do preço de uma beterraba do produtor, do outro cara, sabe? Poxa, cara, sério, sabe? Eu acho que eu vou levar a beterraba que tá mais barato, né, pô? Eu não vou levar uma beterraba que, sei lá, custa R$10 o maço e o outro cara tá vendendo R$2,50 o maço, sabe? É foda. Então, eu posso te explicar isso com ou sem paranoia, você escolhe. Eu não tenho muita paranoia, não. Você vai ter depois que eu te explicar. A grande vilã nisso tudo é uma empresa chamada Monsanto, que, tipo, ela detém 80% das sementes do mundo. O problema da Monsanto é que ela chega até você e ela meio que te obriga a você comprar a semente, o defensivo específico para aquela semente, e o produto, que são três produtos, eu não lembro o terceiro. E o produto a fruta só cresce, a verdura só cresce se você usar os três. Sabe? E para piorar, quando você, sei lá, se você compra abóbora da Monsanto, você, não adianta você. A abóbora cresce, fica madura, você tira as sementes, tenta plantar, não sai nada. E eu acho muito errado isso daí. Eu achei isso um crime. São sementes esterilizadas. A Noruega, ela tá respondendo a isso, ela criou um banco de sementes, um banco mundial, tá, de sementes, ele tá enfiado na rocha, gelo para preservar e tal. E qualquer pessoa pode escrever para eles e pedir um pacotinho de sementes, se você tem a obrigação de devolver o dobro ou o triplo, não lembro, em sementes, quando você tiver a sua colheita. São chamadas de sementes crioulas, que são as sementes puras, as sementes não modificadas. Só que aquela coisa, né? Questão de orgânico, não orgânico, eu não acredito muito nisso, porque na sorveteria já teve um cara que veio representando um agente governamental, porque eu não vou citar o nome, mas você trabalha com o quê? Eu expliquei, eu trabalho com... gente que tem, sei lá, uma, duas árvores e me vende essas frutas aí. Mas eles são orgânicos? Eles não usam defensivos agrícolas e tudo mais. Então, você não quer ter um selo de orgânico pro seu produto? Eu até gostaria, né? Isso é só R$15.000. Tipo assim, o cara veio querendo me oferecer um selo de orgânico por R$15.000. Em momento algum ele foi se certificar se o que eu uso é ou não orgânico. Ele tá vendendo selo. Só perguntou, né? Ele tá vendendo selo. É um produto. É isso mesmo. Entendeu? É um produto que é aprovado pelo governo. Então, assim, selo de orgânico não quer dizer nada. Então, assim, se você tá aí, você quer... eu quero ir na feira comprar uma fruta orgânica. Lembre-se, fruta realmente orgânica, fruta que não é modificada, que não tem veneno, ela é feinha, ela é tortinha, ela não é aquela coisa linda, maravilhosa, tá? Então, assim, um cara fala pra você, olha, esse tomate é orgânico, o bagulho parece... Gigante, né? É não, uma melancia não é baby, orgânico. Né? A gente sabe não, que não é. Não é orgânico, tá? Se ele tiver alguns furinhos, e se ele tiver feio e a folha tiver tadinho, sabe? Com aquela mãozinha esticada, por favor, não. Aquilo é orgânico. Humilde, né? Tem que ser, exato, tem que ser uma fruta humilde, não pode ser aquela coisa maravilhosa. Eu sempre dou risada quando eu encontro eu compro alguma coisa, alguma verdura, alguma coisa, encontro um bicho. Se o bicho tá vivo, eu falo assim, tá vivo. Quer dizer que ou não tem agrotóxico, ou tem muito pouco, porque se o bicho tá vivo, assim, é bom sinal. Ou esse bicho é resistente pra caramba, né? Já tem uma mutação. É uma praga nova, né? Queria também dar um toque sobre a questão de você consumidor, você que está ouvindo esse podcast. O fato de você comprar uma coisa ruim, uma porcaria, isso influencia a sociedade como um todo. Quando você compra um item, qualquer item que seja, tá? Pode ser de comer, pode ser um carro, pode ser o que você quiser. E esse item, ele é ruim, ele é qualitativamente não aceitável. E você compra mesmo assim, porque... Poxa, é o que você pode comprar. Tipo, você não tem dinheiro para comprar outra coisa, você compra aquilo. Toda vez que você faz isso, você informa. E olha que eu sou comerciante e eu tô te dando o meu lado da coisa, tá? Quando você compra esse item, você informa para mim, comerciante, que vender porcaria dá dinheiro. Vou me esforçar para fazer algo bom, porque tudo aquilo que é bem feito exige esforço e é caro. É mais caro que a porcaria. Então, assim, se você compra a porcaria, você fala pra mim, olha, continua aí vendendo a porcaria que eu quero comprar, tá? Então você nunca vai ter algo bom, realmente. Então faça um esforço. Às vezes, assim, se você puder fazer um esforço, cara, não compra, sabe? Ou então compra, sei lá, do tiozinho que vende num carrinho de mão, coitado, tá ali, todo tímido na feira. Provavelmente, sei lá, é a única fonte de renda dele, porque ele só tem aquela árvore de, sei lá, de seriguela, e ele vende isso. Então compra dele. Você informa pra indústria, você informa pro comércio, que tá bom assim. Uhum. Tá? Você tem, né? Que nem o He-Man, você tem a força. Use. Aí, com as sábias palavras aí do He-Man, Klaus, a gente pode fechar o programa aí. Mas, Klaus, você quer fazer um. Vai ser um jabá bem direcionado, né? Porque eu acho que só pra quem tiver em Brasília, né? Quer fazer um jabá aí da sua loja. Ah, não, vou fazer um desafio. Você que ouve o Cabeça Tática, você tá me ouvindo agora, eu vou te dar um sorvete de presente. Olha só. Você só precisa vir aqui e falar, eu ouço o Cabeça Tática, só que você tem que publicar isso no Facebook. Porra. Compartilhar. Pô, eu quero saber se existe essa pessoa. Tá? Você que ouve o Cabeça Tática e que mora no Distrito Federal, não importa de onde você for, tá? Você vem aqui e me fala, olha, eu ouvi o cast sobre alimentação no Leve Estática. E eu vim aqui retirar o meu prêmio. Eu vou te dar um sorvete de presente. Porra, tem que filmar esse momento, hein? Sim, não, com certeza. Ah, eu quero ver se essa pessoa existe mesmo. Vai pro página do Facebook. É. Pois é, o que eu posso te garantir é que eu trabalho com isso há muitos anos, tá? E eu não tenho com gosto de. Tá? Meu picolé de baunilha não é gosto de baunilha. É feito com aromatizado, baunilha. Né? Nem isso, ele é de baunilha. Tem baunilha lá dentro. Olha, quando, sei lá, eu faço. Menino, quanto é que custa seu picolé de baunilha? A baunilha tá custando os olhos da cara. Sim, a baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo e custa R$3. É só perde pra assar frio. O meu picolé de, sei lá, de amêndoa, ele não tem gosto de amêndoa. Você mastiga a amêndoa, você vê as amêndoas lá dentro, entendeu? Uhum. Então. Quanto é? R$3? Você falou em média o picolé? O mais barato é 3, o mais caro é 5, que são os alcoólicos. O de caipirinha, o de vinho, o de vodka de limão. Tá, como é o nome da loja aí? Tem que falar o nome da loja e o endereço. Fala aí. Então, é um bistrô chamado iStream. Ele fica em Sobradinho, de frente para a rodoviária. E no Distrito Federal, naturalmente. E eu abro todo santo dia. E quando eu digo todo santo dia, eu falo 800 dias por ano. Tipo, 1º de janeiro eu estou aberto, Natal eu estou aberto, Dia das Crianças, obviamente, eu estou aberto, Dia do Trabalhador, eu também estou aberto. Eu abro todos os dias, tá? Se estiver chovendo, eu também abro. Se estiver fazendo frio também. Cara, Jesus voltando, alienígena invadindo, eu estou na sorveteria. Acho que você podia botar isso daí de slogan, cara. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel. Imagina um post pela Lume. E caso você goste do nosso trabalho aqui com os Gavetáticas, considere ser um dos nossos patrões lá no patreon.com/gaveteiro. Qualquer doação é muito bem-vinda, ajuda bastante a manter o projeto de pé. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.